merece Deus. O moral de Ibicoara. Paulinho da Saveiro. Bota o negão no paredão. Portal RE Informática pelo Roberto. A melhor internet, Timó. Ó. Conheci uma novinha no baile, menina sapeca gostosa demais. Em seguida fomos lá pra casa, peguei os iPhone, desliguei o Wi-Fi. Tava no meio da onda e do nada a mãe dela liga. Melhor falar a verdade que eu sou cara sério e não quero mentira. Tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha. Offline metendo na tua filha, offline metendo na tua filha, offline, dá pressão, arroba Léo Batera, vai, vai. Tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo, caixinha, bebê. Tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha. Vem na cabeça, arroba João do Corte. Conheci uma novinha no baile, menina sapeca gostosa demais. Em seguida fomos lá pra casa, peguei os iPhone, desliguei o Wi-Fi. Tava no meio da onda e do nada a mãe dela liga. Melhor falar a verdade que eu sou cara sério e não quero. Oi, tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha. Offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo. Ah, bebê! Tu offline metendo na tua filha, tu offline. Arroba Danilo Cedês. Danilo Cedês, bora! Tu offline metendo na tua filha, tu offline metendo na tua filha. Brasil! Arroba Danilo Cedês, bora! No céu, Pablo Benção Farvip, LJ Trader, Leonel Júnior, Jonatas Máximo.